mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu. Mulambo eu, mulambo tu. E os putis e obetuais se pensam notas, esculturas e lamar. Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santa Mara, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos. É Caso Ponto, é Caxangá, é Brasilita, é Beberiba, é CDU, Capibaribe, é o Central, eu falei. E os putis e obertuais, impressionantes esculturas e lamar. E os putis e obertuais, impressionantes esculturas e Comi mucambi no mucambo, tem mulambi. O mulambo já voou, caiu lá no calçamento. Bem no sol do meio-dia, o carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu. Mulambo eu, mulambo tu. E os putis e overdrives, impressionantes esculturas de lama. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importam se são ruins ou bons.